jardim, um coreto, a música e a saudade em seu 13º ano no ar, pela Rede USP de rádio. Mas ontem a nossa Lafic Imóveis esteve em festas. Quem aniversariou naquela oportunidade foi a direta e gentil funcionária daquela casa acolhedora, Dona Wandra de Fátima Rossi, que recebeu de seus familiares, das suas inúmeras amizades, de toda a equipe daquela casa acolhedora e dos diretores da Lafic Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dalil de Barros Carvalho, parabéns a você. Parabéns pelo nível de ontem, Dona Wandra de Fátima Rossi. Mas vamos nós com música? O nosso e-mail para que você possa solicitar músicas: uspfm@sc.usp.br, ou uma carta para nós, colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas vamos atender agora, nesta pedida sonora, o Sr. Moraes Barroso, pela vez primeira conosco. Ele reside em Porto Ferreira, a capital da cerâmica. Porto Ferreira também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele gostaria, Sr. Moraes Barroso, de ouvir com o saudoso Carlos Galhardo. O arranjo é antológico, do pianista José Maria de Abreu, que fez também o arranjo, a melodia Mari. Que coisa linda! Moraes Neto, que era cantor do início do século, passou aqui cantando Humberto Teixeira pelo Brasil, pela vitória, quando o nosso país estava em guerra. Pelo Brasil, pela vitória, voz, Moraes Neto. E finalizando, Carequinho Impagável, o saudoso Carequinha, o rei da meninada, o rei da gurizada, Carequinha, dando um show de interpretação nesta composição do Ed Wilson, Um Domingo no Parque. Thank you. sonhos vãos, meu destino em tuas mãos, que me prenderam. E o amor fez de mim um sonhador. Pelo bem que eu quero a ti, dos marchemos, os olhos gritando por mim. A pátria nós tudo devemos, nada se deve pedir. Avante, soldados, lutemos, a vida não vale sem glória. Se for preciso morrer, morreremos pelo Brasil, pela vitória. Ciranda, ciranguinha, vamos cirandar.